Fala pessoal, chegamos ao último episódio da temporada de Star Trek Picard e infelizmente também o último episódio da nossa temporada, segunda temporada do Papo em Dobra. E o final foi razoável, com alguns pontos muito altos, mas vários pontos baixos, como a temporada que foi bem mais ou menos a primeira temporada do Picard. Então, já vamos entrar no episódio, mas deixa eu lembrar para vocês, seguir a gente aqui nas redes sociais, arroba Cinefãs Oficial no Instagram e no Twitter, Cinefãs no Facebook, Cinefãs TV no YouTube. Agora você tem que seguir a gente lá no Instagram, porque tá tendo várias lives com a equipe toda lá falando sobre assuntos bem legais, fazendo jogos, comentando fases atuais, falando sobre cinema, séries, entretenimento, música, livro, tudo para vocês, para alegrar um pouco essa quarentena, porque daqui a pouco ninguém aguenta ficar em casa, é necessário, mas fique em casa, não sai de casa, eu sei que é difícil, mas tem que ficar em casa, porque a gente vai vencer isso. Logo nós já tá todo mundo lá se reunindo, fazendo aquele churrascão, vendo nossos seriados, indo ao cinema, mas por enquanto todo mundo em casa, só ouvindo nossos podcasts, vendo nossas lives. Daqui a pouco vai ter muito vídeo no YouTube, mas bem, sem enrolar muito, vamos pro episódio final. Etin Argadia Ego Parte 2, né? Vamos ver se os monstros chegaram de outra dimensão, de outra galáxia, de onde é que eles vêm. Já fala do Romulano destruir o planeta Coppelius, se o Picard sobrevive, né? Que ele tem aquela doença fatal desde a primeira parte. Muita coisa para falar, então, bem, vamos ao episódio agora. O episódio começa com Narek, que fugiu da Terra dos Sintéticos, entrando no Cubo Borg para procurar alguma coisa que ele pode ajudar ele a destruir a Vila dos Sintéticos. Ele é surpreendido pela irmã dele, né, que eu esperava que ela estivesse na Frota Romulana, mas ela ainda ficou dentro do Cubo Borg, que está lá meio destruído. E também, dentro do Cubo Borg, tem um papo bem interessante da Sete com Elnor, sobre o que eles vão fazer agora, o futuro. Onde a Sete fala que ela não tem mais pra onde ir, que ela é uma antiga Borg, não pertence a lugar nenhum, porque ele não destrói ela, já que ele odeia tanto os X-Bees, os antigos Borgs, já que eles não servem pra muita coisa. E o Elnor fala: mas eu gosto de você. E aí? A gente vai pro Narek. O Narek encontra a irmã levando umas granadas de destruição que podem acabar com a torre e toda a Vila dos Sintéticos. Ele convence a irmã que ele pode fazer isso, que ele foi que descobriu a destruidora, que é a Soji, que chegou ao planeta, e a irmã teve que aceitar. Ela desaparece dentro do cubo, na área que agora vai atrás do pessoal da La Sirena, que estão tentando descobrir como fazer aquele artefato que um dos sintéticos deu para ele, pro Reels, na primeira parte do final, que diz que pode fazer qualquer coisa, né? Só usar a imaginação. Isso que ele faz, né? Ele usa a imaginação, imagina como consertar o reator da nave, tudo conserta, parece tudo bonito. Eles recuperam a nave muito bem. E aí o Narek aparece e propõe um pacto para eles, que é sempre estranho, o Romulano, né? Fazer pacto com o Romulano é melhor fazer pacto com seu maior inimigo, né? Mas aí eles aceitam, porque não tem muita opção depois do que ele fala. E eles voltam para a vila dos sintéticos, com o Narek posando como se tivesse sido capturado por eles, né? Já que ele fugiu da... Está sendo procurado por ter matado a moça que está tomando conta, né? Uma das androides que está tomando conta da cela dele. E nesse meio tempo, o filho do Dr. Sung, né, o irmão do Data, descobre, por causa de um subterfúgio da Doutora Jurati, que faz tudo para acessar um dos olhos que restaram da Android, que supostamente foi morta pelo Narek, para abrir a cela do Picard, que ela tem um plano para fazer eles dar tudo certo, né? Que eles consigam destruir, porque ela não está do lado dos androides, só fez parecer. E ela até brinca dizendo: ah, ninguém me levar a sério, mas eu seria uma ótima espiã, porque ninguém me leva a sério. Enquanto isso, a Soji e a irmã dela do mal, que todo mundo está falando que é o Lor, mas sei lá, eu acho que não, estão quase completando a torre de transmissão para mandar mensagem para os androides e sintéticos de outra galáxia, outra dimensão, para aonde eles estiverem. E nisso chega o Dr. Sung, o novo Dr. Sung, né, da série, e aponta: você esqueceu isso aqui, minha querida. Que era o instrumento que foi usado para matar a Android. E aí a... ele começa a dar um sermão nela, dizendo: ah, você queria fazer tudo mesmo para os seus planos funcionarem, né? Aí no momento que ela vai atacar ele, ele desativa ela. É, eu acho que ensinei você mal. Que foi uma cena até bem interessante, assim. Até porque toda cena que o Brent Spiner tá, ou o Patrick Stewart tá, sempre ganha um colorido a mais, porque eles são excelentes atores e conhecem muito bem esse universo, né? Aí voltando, nessa cena que o grupo da La Sirena, o Rios, a Raf, o Elnor que apareceu, eles tentam enganar os caras, os sintéticos que já estão tentando ser malandros, tentando... Ah, esses caras aqui devem ter alguma coisa escondida. Aí eles procuram, vasculham e só acham coisas normais e encontram uma bola de futebol. Uma bela referência, já que o personagem do Rios gosta de futebol, já que o Santiago Cabrera é latino, né, adora futebol. E dentro da bola de futebol que tá a granada que vai ser a salvação, né, do episódio. Mas sendo que nesse meio tempo o Picard e a Jurati já fugiram, embarcaram na La Sirena e vão mostrar o Picard sempre com aqueles discursos motivacionais dele que sempre funcionaram na nova geração, que estava fazendo falta na série agora do Picard, no Star Trek Picard. Ele fala para a Jurati: ah, eu tenho que fazer isso, eu devo. Ela tem a chance de provar que ela não é isso, essa destruidora que todo mundo fala. Então ele vai de encontro à frota romulana, que tinha acabado de chegar em volta do planeta, e os sintéticos mandaram as orquídeas para atrasar. E o Picard se coloca na linha de frente. Aí tem um belo diálogo do Patrick Stewart com a Isa Briones, né? O Picard e a Soji. O Picard fala: eu vou te mostrar que eu acredito em você. Eu vou dar minha vida para mostrar que a gente não é mal, que os humanos não são maus, que nós temos ainda salvação, a gente pode viver pacificamente, conviver, né? Coexistir, né? Entre humanos e sintéticos. E ela fica tocada. Mas mesmo assim, ela já tinha lançado o pulso, né? Chamando os sintéticos e androides de outra galáxia. E um portão muito estranho se abre, bem no estilo, né, Star Trek do... o primeiro filme do J.J. Abrams, né? Apesar que o Kurtzman deve ter gostado do efeito, já que ele participou da produção daqueles filmes também, que são filmes razoáveis, né? E aí você vê aqueles braços chegando, parecia aquela nave do Nero, no primeiro Star Trek do Revival, do universo Kelvin. E aí quando os Romulanos chegam para destruir, começar a destruir tudo, ela parece ter alguma coisa acontece na Soji, ela acredita no papo do Picard, porque o Picard é sempre bem convincente, naquele estilo dele, bem capitão da nova geração, da Enterprise. E ela desativa o pulso e destrói a torre de transmissão. E os Romulanos aproveitam que tem maioria agora e preparam para lançar o ataque final para destruir o planeta, sendo que nesse momento vem a primeira grande coisa nostálgica, apesar de ter problemas, que a frota da Federação, a Frota Estelar, né, chega com o Riker no comando de milhares de naves. Muito bom ver o Jonathan Frakes de volta como capitão numa ponte de comando de uma nave. Apesar que eles podiam ter feito um esforçozinho maior e ter usado alguns outros modelos, não só um modelo de nave, podiam, mas naquele contexto deu para entender bem o que acontece, né? Então a gente perdoa. E o papo que ele manda, naquele estilo bem hiker da nova geração, dizendo: se você não... Eu podia destruir você agora com toda a minha frota, com as naves mais modernas, com tudo de melhor que tem na frota estelar, mas eu vou dar a chance de você fugir com o seu rabo entre as pernas. O que vai ser, comandante? E a comandante está preparada para atacar, sendo que aí... Vai lembrar também que a Jurati usou uma versão modificada de uma manobra Picard, né, para fazer várias naves da La Sirena aparecer e retardar o ataque romulando o planeta, né? Esse deu tempo do Riker chegar com a frota dele, da Federação. E foi uma bela lembrança, né, da manobra Picard, né? E aí deu tempo, enquanto os Romulans contemplam pensam, atacam a frota falsa do Picard. O Riker chega, assusta os Romulanos, eles decidem não atacar. A Soji destrói o transmissor, né, como foi dito. E aí, infelizmente, o Picard não resiste à condição dele e morre. Nesse momento, bem emocionante, sem antes o Riker se despedir dele, algo bem interessante, bem emocionante entre o antigo capitão e o antigo primeiro oficial, agora um almirante e um capitão da frota, e o Riker parte deixando tudo aí pro Picard, estabelecer o contato, todos os canais diplomáticos com os sintéticos, mas logo aí ele morre, é transportado pro planeta, todo mundo fica triste. E aí que começa a melhor parte do episódio, onde mostra a reação de todos os tripulantes, todo mundo que conheceu o Picard, a sua morte, né? O Elnor, o choro dele foi bem convincente, acho que foi a melhor participação dele na temporada inteira, foi o choro dele com a Raff. O Reels e a Seth trocando culpa, né, sobre as coisas que eles fizeram, bebendo o álcool que ela achou. Foi também muito interessante, mostrou toda a versatilidade de Santiago Cabrera e também todo o espírito da série de 9, né, que a Jerry Ryan conseguiu trazer de volta. E aí partimos para... Porque salvou o episódio, na minha opinião salvou o episódio, que foi o... No afterlife, né, no pós-vida entre o Data e o Picard, conversando como dois amigos, remetendo ao primeiro episódio, onde eles jogavam cartas no Enterprise D. Agora ele falando que não tem arrependimento, que o Data também não tem arrependimento, que ele salvou porque era a coisa certa a fazer. O Picard reconhece que amava o Data e nunca teve a chance de falar. E o Data pede pro Picard uma única coisa quando ele voltar. Ele falou que ali é uma bela elaborada inteligência artificial, um mundo virtual, que o Picard ainda não morreu, que ele vai voltar, que eles estão fazendo tudo para ele voltar. E o Data pede para o Picard para desligar ele, porque ele não aguenta mais, ele quer ter a vida finita, né, como seres humanos, saber que vai ter um fim, né, porque como androide, ele teoricamente poderia viver para sempre. E o Picard promete ao amigo, o velho amigo, que vai cumprir a última promessa para ele, e ele volta ao mundo. E aquele golem que a gente viu na primeira parte, que eu achava que seria ou pro novo Dr. Sung ou pro Ló, acabou sendo pro Picard. Que assim, foi um subterfúgio de roteiro que funcionou, né? Já que uma série Star Trek Picard, com Picard morto ou morrendo, não funcionaria na segunda temporada. E eles transferem toda a consciência do Picard pro golem. Agora o Picard está de volta no corpo de android quase humano, mas com a mesma idade que ele tem, quase 100 anos, podendo viver um pouquinho mais. Vamos ver como é que vai funcionar essa interação na segunda temporada. E aí mais uma cena emocionante, o Picard desligando o Data da matriz dele, com o som de Blue Skies, que é a música que o Data canta no Nemesis, que ficou famosa, né? Uma versão bem interessante, agora cantada pela Isa Briones, ficou muito mais emocionante, muito mais intimista, e que salvou o episódio, mostrando que a série ainda tem salvação. No final, toda a tropa reunida na La Sirena, inclusive a Soji, que todo mundo achava que ela ia ficar junto com a raça dela no planeta dela, ela resolve embarcar nas aventuras do Picard e a tropa dele. E o final não podia ser diferente, todo mundo sentado, curso pronto, nave pronta, todo mundo a postos, e o Capitão Reels olha pro Picard, o almirante, e fala: "Capitão?" E ele solta a frase mais famosa dele por toda a carreira como Picard, o engage, ou acionar, se vocês ouvirem em português. E assim termina mais uma temporada de uma série de Star Trek. Picard teve altos e baixos, mais baixos que altos. Teve muita nostalgia na temporada. Eu achei muito mais ou menos, esperava muito mais. Apesar que, como o Patrick Stewart falou, é um novo mundo, não é o mesmo mundo da nova geração que a gente vive, é outro mundo. E já passaram 20 anos, o Picard passou por muita coisa, ele está mais amargo por todas as perdas que ele teve, por todas as coisas que ele teve que abrir mão. Isso é compreensível, mas podia ser um pouquinho melhor. Esperamos a segunda temporada, que agora ninguém sabe quando vai ser, por causa dessa pandemia mundial aí do corona. Ninguém sabe, tudo parado. Tomara que a gente consiga ter a volta ao normal, o que se pode chamar normal, muito em breve. E aqui eu termino a temporada dizendo para você, adorei fazer. Eu não sei se vou fazer o Discovery, talvez eu faça alguma coisa com o Discovery, mas não papo em dobro em podcast, vai ser alguma coisa diferente, para não cansar vocês, não me cansar. Então, todo mundo fica ligado que tem ainda muita coisa boa aí, nós temos as nossas lives no Instagram. Terça-feira tem o Mundo Mágico de Bárbara e João, com mais um episódio falando sobre Disney. Agradeço a todo mundo pela paciência, por ouvir aqui os 10 episódios que a gente teve nessa temporada. Não esquecendo de curtir a gente no Instagram, segue a gente também lá, arroba Cinefãs Oficial, no Twitter também, Cinefãs no Facebook, Cinefãs TV no YouTube, tem vídeo chegando em breve. Eu fico aqui nessa temporada agradecendo mais uma vez a todos, vida longa e próspera e valeu!